de ajudar os seminários e rezar pelos seminários e colocar a vocação sacerdotal. Reino que eu sonhava e era minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Nossa Senhora, cuide dos sacerdotes. Nossa Senhora, interceda pelos sacerdotes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.